mendigando show com aluguel vencido. Vi canalha acumulando roubo, andando convencido. Questão de oportunidade, tá certo, eu reconheço. Só que eu sou representado por gente que eu nem conheço. Nós que plantamos esse pé de manga que não tomba. Vocês se divertem, comem fruta, pegam sombra. Jogamos vários jogos, vencemos competições. Vocês só aparecem pra foto dos campeões. Engraçado! Cês fingem que não percebem, somos nós quem trabalhamos, vocês quem recebem. Enquanto cês se divertem, nosso trabalho dobra. Deus tarda, mas não falha, qualquer dia ele cobra. Que vocês saiam do jogo, não é isso que queremos. Ao contrário, fiquem pra ver o quanto merecemos. Tá tudo errado, os ímpios estão gritando, os justos estão calados. Tão destruindo o hip hop vai mal. Tão vendendo o hip hop vai mal. Tô poluindo o hip hop vai mal. Mas ainda tem quem faz hip hop real. Tô vacilando todo dia, tão achando legal. Prepotência toma conta e tá tudo normal. A maioria é bonzinho, mas faz cara de mal. Só que ainda tem quem vive hip hop real. Eu não deixei pra trás trabalho pra ficar vendo navios. Não gastei grana com isso pra ver os seus desvios. Não nadei contra a maré pra você relaxar nos rios. Eu não venci gigantes pra vencer seus desafios. Acabou a brincadeira, eu já tô decidido. Vou jogar água na cara do meu sonho adormecido e colocar pra fora toda rima contida. Vou dar tchau pro deserto, pisar na terra prometida. Meu combate é sério, não tem nada maroto. E eu não posso ver meu coração na mão dos outros. Vou resgatá-lo e já tá certo, não vou medir esforços. Até porque mil homens deles não valem 10 homens nossos. Olha bem, um guerreiro na guerra se agiganta por todos. Iguais a mim eu tiro o nó da garganta. Tá complicado isso aqui, é necessário aprender. A mesma mão que te abraça é a mesma que vai te espremer. Ninguém saiu pra comprar os ingredientes da receita, mas quando o bolo tá pronto, ninguém rejeita. Até o fim pelo que eu luto. Respeito e liberdade aos guerreiros do viaduto. Tão destruindo o hip hop vai mal. Tão vendendo o hip hop vai mal. Tô poluindo o hip hop vai mal. Mas ainda tem quem faz hip hop real. Tô vacilando todo dia, tão achando legal. Prepotência toma conta e tá tudo normal. A maioria é bonzinho, mas faz cara de